Pergunte ao dono do bar quem é louco por ela. Só fala o nome dela e bebe, chora por ela. Como não tem um cara mais apaixonado e não esquece de você nem um segundo. Eu duvido alguém te amar tanto que eu te amo. A solidão é seu nome que chamo. Você virou minha cabeça e meu juízo. Ela não vem, eu fico bebendo, é só me servindo. Eu bato na mesa, grito o nome dela, afogado em tristeza. Pergunte ao dono do bar quem sofre por ela, quem vira noite sem ela, quem morre de amor por ela. Pergunte ao dono do bar quem é louco por ela, só fala. E não esquece de você nem um segundo. Eu duvido alguém te amar tanto que eu te amo. A solidão é seu nome que chamo. Você virou minha cabeça e meu juízo. Ela não vem, eu fico bebendo, é só me servindo. Eu bato na mesa, grito o nome dela, afogado em tristeza.